Eu quero ver se você é tão bom pra chamar atenção. Então vem malandrão, rebolar na caixa, no bumbão do meu som. Se tem o dom, com a mão pega o mic no chão. Diga pra mim, sua rima ruim, Tupac, Tupi, bolinha de sa. Maluco, qual que é, qual que pá, que é chiclé pra mascar. Passa o mic pra cá, vou te ensinar a rimar. Olha lá, na pista bate a dançar, rebolar, requebrar. O verdadeiro rap não pode parar. A velha escola voltou, o rap fez o que eu sou. Banque Curinha gostou, acreditou, malandrou, poperou, cê gostou. Segura agora então o meu flow, que até função ressuscitou. As pedras tá no caixão, virou. Tim, tim, tom, sangue bom. Tom, tim, tim, é assim. Quero ver os putos na sola do pé, as cachorras de ré, sou saci de cachimbo, bombeta e Nike no pé. Só se não quiser, sem saque, irmão, na função, na missão. Sem caô de birô, o funk ladrão voltou, morou. Na malandragem copiou. Cê gorou, mas eu tô no jogo, no bolô. O passado passou, segura agora que eu sou professor. Tamo aí, por ali, por aqui e por onde eu for. Um a mais, negou, negou. Nossa festa começou, muito funk vai rolar. Festa, festa funk. Nossa festa começou. Muito funk vai rolar. Festa funk. De um passado presente, um futuro ingrato. Dos malandros decentes, as negas de fino trato. Sobre o som de valente, onde reinava os pratos. Onde a ideia era quente, onde polícia era mato. Quem te disse que você é tão bom? Canta rap como fosse o Felipe Dillon. Na era do ponto com e dos cabelos com gel, você ficou de chapéu, neguinho. Oxará, que tem? Ninguém é mais que ninguém, mas minha história é real, a sua é trágica. Não tem pra ninguém, talento é pra quem tem. Meu som é original, minha bombeta é mágica. A memória é fiel, a moral leviana. Som do reino do céu, dos artistas sem grana. No começo, no meio, no final de semana. Eu sou o brilho da festa, dos filhos de bacana. Quero ver se você aguenta a treta, então tenta. Enquanto a ginga dos anos 80 arrebenta. Você diz que é o rei, que se pai representa. Eu vivi, eu que sei, você nem sabe o que é lenta. Joga sal no sapo e deixa o pau comer. Nessa história de diz que me diz, diz quem é você. A boca fala o que quer, a mente finge que entende. Eu vou na sola do pé, quem me solta me prende. Sem faculdade de música, nem aula de canto. O errado que deu certo, certo em preto e branco. Sem prepotência nenhuma, apenas me garanto. Já que o seguro morreu velho, mas nem nossa tanto. Nossa festa começou, muito funk vai rolar. Festa funk. Nossa festa começou. Muito funk vai rolar. Festa funk. Nossa festa começou. Muito funk vai rolar. Festa funk. Nossa festa começou. Muito funk vai rolar. Festa funk.